Capítulo 23 dos Fidalgos da Casa Mourisca de Júlio Diniz. Esta gravação LibriVox está em domínio público. Capítulo 23. A impaciência de Dom Luís tocara ao extremo. Em vão procurava aparentar resignação e conformidade à sua nova vida nos bacelos. Os laços que o prendiam às velhas paredes da Casa Mourisca eram mais fortes do que julgara ao separar-se delas. Estavam a sentir duplo mal-estar que experimentava agora. Todos os objetos da antiga residência, que tão precipitadamente abandonara, pareciam ocupar um lugar no seu coração. E o vazio em que o deixaram era terrível para uma velhice já sem esperanças. A corrente daquela vida, ainda que turvada pelas paixões, seguia desde muitos anos regular e silenciosa pelo alvo e margens invariáveis. De repente, porém, como sucede às águas de súbito constrangidas a mudar de leito, perdeu a serenidade melancólica e calmante monotonia, tão salutar a um espírito atribulado. E, através de novas perspectivas e de novas cenas, precipitava-se inquieta e turva. Recrudesceram violentamente as torturas daquela alma exagitada, como despertam as dores de um membro enfermo ao arrancar-se da quietação e repouso em que adormeceram. Em certa idade, as diversões não distraem, afligem. Vive-se do passado, e para que o pensamento o retrate, é mistério que o remanso lhe dê a limpidez do lago tranquilo. Só o orgulho e o pundonor do fidalgo é que impediam Dom Luís de voltar de novo aos lares abandonados. Esta disposição de espírito era insustentável. Uma manhã, viram-no mais nervoso do que nunca, medir a passos largos o comprimento da maior sala do solar dos bacelos, parando às vezes junto das janelas a olhar abstrato através dos caixilhos das vidraças para as franças das árvores mais distantes que dali se descobriam, entre as quais avultavam as do parque da Casa Mourisca. De súbito, interrompeu uma destas mudas contemplações, manifestando que lhe aparelhassem o cavalo para de tarde. O procurador, a quem fora dada a ordem, perguntou timidamente se Sua Excelência saía a cavalo. Com o seco laconismo de que havia tempo usava nas respostas ao padre, o fidalgo limitou-se a dizer: parece que sim. O padre tocou a campainha a chamar por um criado a quem transmitiu a ordem recebida, acrescentando de que fosse avisado o escudeiro para acompanhar Sua Excelência. Dom Luís acudiu com vivacidade: quem lhe disse isso? Eu não preciso de acompanhamento, que me tenham aparelhado o cavalo para de tarde. Então Vossa Excelência sai só? Perguntou o padre, em quem esta quebra de pragmática causava grande confusão. Vou, respondeu Dom Luís, continuando o seu passeio na sala. O padre saiu dali estupefato para a cozinha, onde foi assistir à última de mão de uma empada, e nesse exame conseguiu felizmente desvanecer a violência da impressão que a ordem do fidalgo lhe havia produzido. Efetivamente, pouco depois do jantar, ao qual Maurício não assistira, Dom Luís montou a cavalo e, cortejando garbosamente a baronesa, que veio despedir-se dele à janela, partiu a meio trote pelos caminhos dos campos. Era um último lampejo da sua elegância passada. Na maneira por que dirigia o cavalo, não se notava, porém, a indecisão própria de quem vai ao acaso. Percebia-se que o fidalgo havia marcado o destino àquele passeio. Tomou por atalhos de montes, evitando o centro da povoação rural. Rodeou quase toda a freguesia e, seguindo pelas raias das contíguas e por desvios ermos de casas e de cultura, por chapadas, maninhas e pinhais, onde apenas se entrevia a choça do guardador, foi dar ao extremo oposto da aldeia, nas proximidades da Casa Mourisca. E quanto mais perto se achava do abandonado solar, mais crescia o cuidado que o cavaleiro parecia ter em não ser observado e em dirigir por veredas pouco frequentadas a sua cautelosa carreira. Entrou, por fim, em uma boça pertencente à casa, colocada, porém, fora dos muros da quinta e separada deles por uma espécie de valia que servia de caminho público. Dali avistavam-se as árvores, os telhados, as torres e as mais elevadas janelas da Casa Mourisca. Dom Luís fez parar o cavalo e fixou melancolicamente os olhos no velho solar onde nascera e onde apreendia não poder morrer como haviam morrido os seus avós. Ia adiantada à tarde e à luz desmaiada do sol que declinava, crescia a tristeza do velho. Os olhos tinham um fulgor que denunciava lágrimas. Era solenemente triste aquele quadro. A nobre figura do ancião, assim imóvel, estático, no ermo alpestre de um pinhal, a que os ventos da tarde arrancavam um gemer monótono e triste, com os olhos fitos nas ameias do seu palácio acastelado, de onde as paixões o expulsaram, com o rosto iluminado pelos trêmulos raios de sol, que desenhava distintamente o rendilhado da rama dos carvalhos longínquos, atrás dos quais se escondia. Era uma personificação vigorosa do desalento e da saudade com o colorido da desesperança que a velhice lhe dava. A imobilidade do cavaleiro contrastava com a impaciência do fogoso animal que escarvava em sofrido solo sem que pudesse satisfazer a ânsia do movimento que o devorava. De súbito, o cavaleiro fez um movimento, como quem adota uma resolução, a que por muito tempo repugnara. Pôs-se de novo a caminho, seguindo sempre a direção do muro da quinta e sem abandonar o pinhal. Pouco adiante, encontrou as ruínas de uma antiga casa de guarda, já quase destelhada, e em cujo recinto cresciam à vontade as giestas e as tujeiras, por entre os montões de telha e de caliça caída, e onde encontravam tranquilo abrigo répteis de toda a espécie. D. Luís levou para ali o cavalo, que prendeu ao varão oxidado e torcido de um caixilho de janela, e saiu outra vez, continuando a rodear a quinta. Havia um lugar onde o muro era parte derrubado e facilitava extremamente o ingresso. Sabiam-no bem uns certos rondadores notívagos que tantas vezes por ali efetuavam as suas explorações depredatórias no mal vigiado terreno da casa mourisca. Foi por o mesmo caminho desses visitadores suspeitos que o proprietário daquele nobre solar aí entrou furtivamente e corando do passo a que a violência de uma entranhada saudade o impelia. Dentro em pouco achava-se na quinta. Caminhou inteiramente agitado pelas ruas solitárias, atravessou as devesas, onde àquela hora não penetrava um só raio de sol, e sem vacilar seguiu na direção da casa. Ao chegar ao pátio, viu aberta uma pequena porta por onde habitualmente se fazia o serviço do palácio. Ocorreu-lhe só então que poderia estar alguém lá dentro àquela hora. Se se encontrasse ali com Tomé, como conseguiria arrostar com a vergonha de ser por ele descoberto naquela visita furtiva? Ia recuar, mas o impulso interior a obrigá-lo a progredir era mais forte. Venceu, aproximou-se cautelosamente da porta e ficou-se a escutar por alguns instantes. No interior havia o mais completo silêncio. Não se divisavam vestígios que denunciassem presença de alguém estranho. D. Luís deu a medo alguns passos no limiar, subiu os primeiros degraus da escada, hesitando e escutando a cada passo que dava e a cada degrau que subia. Sempre o mesmo silêncio. Pensou então o fidalgo que bem poderia ser que, na precipitação da saída, tivesse ficado aberta aquela porta. E, animado por esta hipótese, adiantou-se mais resoluto. Havia nas largas escadas uma luz frouxa e quase misteriosa. Esta luz e aquele silêncio eram dos que infundem no ânimo um sentimento quase de pavor. Nesses corredores e escadas vazias e obscuras, ele, o senhor e proprietário do solar, movendo-se com o receio de ser descoberto. Que situação a sua! Que humilhadora situação para o seu orgulho! As correntes de ar sibilavam melancolicamente ao enfiarem-se com as fechaduras das portas e frestas que deitavam para a escadaria. Os passos do fidalgo tinham sob aquelas abóbadas uma ressonância estranha. Eram sem números objetos que lhe recordavam os amargos momentos da sua alvoraçada saída da casa mourisca. Caixões vazios, sacos, bocetas, papéis de empacotar, tudo jazia ainda em confusão nos corredores, como na pressa dos preparativos Frei Januário os deixara. Sinais eram estes que pareciam indicarem que desde aquele dia ainda ninguém entrara na casa mourisca. Mais seguro já na persuasão que não seria surpreendido nesta clandestina visita, D. Luís subiu sem o menor receio as escadas que levavam ao santo santuário das suas afeições, à torre onde haviam sido os aposentos de Beatriz, onde ela tinha vivido e expirado. Era esta a peregrinação que empreendera aquele desconfortado velho. Para ali era que as suas intensas saudades o chamavam. Tinha já subido mais de meio lance da escadaria quando subitamente estremeceu, parando a escutar um mal distinto som que lhe chegara aos ouvidos. Correu-lhe do rosto uma palidez mortal e a fronte principiou a cobrir-se-lhe de um suor como de agonia. A turbação que sentia foi tão intensa que teve de apoiar-se à parede para não cair. eram os sons longínquos de um instrumento de música que partiam do lugar para onde ele se dirigia. Vagos, confusos ainda, mas melodiosos como da harpa que, pendurada nos ramos de carvalho, vibrava ao perpassar das brisas da tarde. Na triste solidão daquela casa abandonada, à hora misteriosa do escurecer do dia, aqueles sons, ressoando pelos longos corredores e pela vastidão das salas desertas, tinham de fato não sei quê de sobrenatural. Dir-se-ia música de fadas em um desses espaços encantados que ergue no meio das florestas a imaginação popular. Não era somente o inesperado e a estranheza do fato que feriam de espanto o senhor da casa morisca. Aqueles sons exerciam sobre ele outra e superior influência. Conhecia-os. Não eram vozes estranhas aos ouvidos do ancião ralado de saudades e que se achava ali atraído por elas. Conhecia-os. Em outras épocas, tinham já ressoado entre aquelas tristes paredes e sob os altos tetos dos aposentos hoje desabitados. Nesses tempos, havia ali dentro corações que pulsavam de simpatia ao escutá-los. Eram o sinal de que o anjo da família velava, de que a meiga criança, sobre cuja cabeça se condensavam todos os castos afetos daquela alma de homem, praticava com os anjos, seus irmãos, na misteriosa linguagem da música. Aqueles sons, poderia ele desconhecê-los? Eram os da harpa de Beatriz. Mas que mistério revelavam eles agora? Que magia os faria renascer quando, havia tanto, caíra gelada a mão que os desferia? As sombras dos mortos teriam vindo povoar a casa abandonada pelos vivos. A alma querida de Beatriz viera porventura chorar e lamentar-se da solidão em que os seus haviam deixado os lugares que ainda conservavam tão vivas as memórias dela. Quem pode analisar o confuso turbilhão de ideias que atravessou naquele momento o espírito do fidalgo? Piedosas crenças de infância, superstições que a razão subjugara, quiméricos produtos de um cérebro febril, tudo se levantou em um enxame alvoraçado e revolto ao escurecer a inteligência do ancião, que tremia sob um inexplicável terror. É uma alucinação, pensava ele, esforçando-se por dominar aquela fraqueza. É uma quase loucura produzida por esta ideia fixa que nunca me abandona. E continuava a subir, com passos ainda mal seguros, a escada da torre. Mas os sons, que ele julgava efeito dos sentidos alucinados, longe de se desvanecerem, cada vez se ouviam mais distintos. Sem dúvida alguma, partiam dos aposentos de Beatriz. Estava terrivelmente pálido o fidalgo. A vista vagueava-lhe com a mobilidade que produz o delírio. Há situações na vida em que a razão mais segura vacila e sente-se vergar sob a influência das mais supersticiosas crenças. D. Luís, naquele momento, acreditava sinceramente na realidade das aparições. A distância permitia-lhe já distinguir a melodia que executava a harpa. Também lhe era conhecida. Era a de uma canção predileta de Beatriz, uma música cheia de recordações para o pobre pai. O presente desaparecia naquele momento. O passado ressurgia com toda a luz que desde muito se apagara na carreira da vida. Chegara quase à porta do quarto, de onde partiam os sons. Restava entrar. Mas o que o esperava ali? Talvez se esvanecesse o encanto e a vazia realidade o aguardasse para o punir. A razão de D. Luís não podia formar juízos sobre o que se estava passando. A mão trêmula que se estendeu para abrir a porta do quarto misterioso pendeu desfalecida e o velho permanecia imóvel no patamar, subjugado pela força daquele encantamento. Neste tempo, juntaram-se aos sons da harpa a voz de uma mulher, baixinho, quase a medo, como a ave a ensaiar o canto ao renascer da estação, cantava a letra da mesma canção que Beatriz preferia. Era um timbre juvenil, sonoro, agradável o daquela voz. E na meia altura a que se elevava, havia um não sei quê de místico e sobrenatural, que veio completar a alucinação do velho. Meu Deus, tende misericórdia de mim, murmurava ele, passando a mão na fronte pálida. Se isto é um sonho, deixai-me morrer a sonhá-lo. E vergavam-se-lhe os joelhos diante daquela porta misteriosa, e soluçando e rebentando-lhe enfim impetuosas as lágrimas dos olhos, caiu, dizendo em uma desvairada exclamação. Oh, minha filha, se és tu que acima arrebatas deste mundo, Tem compaixão do teu velho pai e não partas sem que lhe apareças um instante que seja. Calaram-se de súbito os sons da harpa e da voz feminina. E pouco depois, a porta abria-se e Berta aparecia no limiar. Ao ver o fidalgo de joelhos, com a cabeça escondida entre as mãos e soluçando, a filha de Tomé da Póvoa correu para ele comovida. — Oh, Senhor Dom Luís, o meu padrinho! Oh, perdão, perdão! Exclamava ela. E o susto que a voz do velho lhe havia causado, ao interromper-lhe inesperadamente o canto, cedeu o passo à mais sentida aflição. À voz de Berta, Dom Luís ergueu a cabeça e fitou a afilhada com um olhar espantado e interrogador. As lágrimas desciam-lhe ainda a duas e duas pelas faces emagrecidas. — Perdão, perdão, meu bom padrinho! Prosseguia Berta, tentando erguê-lo. — Fiz mal. Bem o vejo. Bem o sinto agora. Mas havia tanto tempo que eu desejava visitar estes sítios. Mas não chore, Senhor Dom Luís. Por amor de Deus, perdoa-me. O fidalgo, quase ainda alheio ao que se passava, deixou-se erguer e conduzir por Berta para dentro do quarto e sentou-se sem consciência dos seus atos na cadeira junto da harpa, cujas últimas notas pareciam ainda vibrarem no espaço. A comoção violenta quebrara-lhe as forças. Os braços e a fronte pendiam-lhe em um desfalecimento profundo. Berta ajoelhou-se aos pés, tomando-lhe as mãos, beijando-as e cobrindo-as de lágrimas. Se eu imaginasse que podia causar-lhe esta pena, não teria vindo. Foi uma loucura minha, agora é que vejo. Mas trazia isto na ideia havia tantos dias, só hoje me atrevi a subir aqui. Se soubesse como chorei ao tornar a ver este quarto e estes objetos que todos conhecia, todos. Oh, não se aflija, Senhor Dom Luís, e perdoa-me. Perdoa-me por quem é. Perdoa-me por amor dela. Fiz mal, bem conheço, mas como também lhe queria muito... Depois, assim que vi esta harpa, oh, meu Deus, que saudades! Como me lembrei dela, da música que tantas vezes lhe ouvi, da canção que ela preferia. Quis avivar essas recordações e, mal sabia eu o que estava fazendo. Como era cruel sem o suspeitar. Quem me há de perdoar o mal que lhe fiz? Imagino o que sofreu, o que está sofrendo ainda. E ser eu quem lhe avivou estas feridas. Não me queira mal por isso. Foi a saudade que me trouxe aqui, a saudade daquele anjo que eu conheci no mundo. Por amor dele lhe peço que me perdoe a dor que lhe causei. E a voz de Berta tremia ao falar assim. D. Luís não a interrompera, porque a agitação era ainda nele muito forte para o deixar falar. Poisando, porém, as mãos na cabeça de Berta e afastando-lhe os cabelos da fronte com um gesto de paternal carinho, fitou-a com os olhos ainda envoados de lágrimas e disse-lhe, suspendendo-se a cada palavra, em luta com a comoção que o sufocava. — De que me pedes perdão, Berta? — Destas lágrimas? — Oh, deixa-as correr, que há muito que não choro lágrimas que me deem um alívio assim. — Eu sou o que te digo. — Obrigado, Berta. Obrigado que me fizeste entrever a felicidade que o céu me pode ainda dar. Nestes curtos instantes da minha ilusão, luziram-me uns lampejos de alegria celeste. Tu só podias ressuscitar-me a filha, e eu quase a senti ao ouvir-te, ao escutar essa abençoada música e a voz que julguei que só me chegaria outra vez aos ouvidos se um dia me fosse dada a escutar a dos anjos do céu. Agradecido, Berta. A este meu coração são mais conhecidas as dores que o despedaçam e queimam do que estas que o desafogam em lágrimas. Agradecido, filha! E o severo fidalgo da casa morisca, sensibilizado, sem o menor vestígio da sua habitual rigidez, aproximou dos lábios a fronte de Berta e beijou-a com a doce afabilidade de um pai. Berta beijava-lhe as mãos, chorando com ele. Por muito tempo assim, se entenderam mudos aquele velho e aquela rapariga, trazidos ali por uma mesma saudade, consagrando lágrimas a uma mesma recordação. D. Luís estava cada vez mais fascinado. Nem por a ideia lhe corria que fosse a filha de Tomé da Póvoa quem tinha na sua presença e quem abençoara e beijara. Era a companheira de Beatriz, a encarregada pela alma daquele anjo de conservar no mundo a sua memória, de avivar as simpatias que ela inspirara na alma dos que a choravam ainda e que a chorá-la morreriam. As mãos de Berta não tinham profanado a harpa de Beatriz, tocando-a, nem ultrajara à sua memória a voz que cantava a balada favorita da infeliz menina. D. Luís cedia à influência daquele brando caráter feminino e adorava em Berta a imagem da filha que perdera. Ambos se esqueciam do presente, falando dela. D. Luís mostrou aberta todos os objetos que haviam pertencido à filha e que ele ali conservava ainda como relíquias sagradas. A poucos olhos os revelaria assim, como fazia aos de Berta. Mas a quem conservava tão bem a memória de Beatriz, não era sacrilégio de vassalos. Ai, Berta, Berta! Para que me quis mostrar Deus aquela alma na vida, sabia assim de roubar-me! Exclamava D. Luís no decurso deste melancólico exame. Para lhe dar um anjo que o veja do céu e vê-lo pelo destino desta família que ela tanto estremecia na terra. O destino desta família, repetiu o fidalgo, assombrando-se-lhe o semblante. Triste destino! Confio nas orações daquele anjo. Quando uma família cumpre no mundo uma dolorosa expiação, nem as orações dos anjos podem aliviá-la dela. Deus afastou do mundo a inocente e fraca para me deixar só a mim o peso do meu infortúnio e o das longas culpas dos nossos. Ele bem sabia que enquanto a tivesse ao meu lado para arrimo, nem sentiria o castigo. Aceito a sentença de Deus, procurarei cumpri-la com firmeza e oxalá que meus filhos, recebendo o sinistro legado, não desfaleçam como covardes. Não pense nessas coisas, meu padrinho. Tenho fé que ainda voltarão dias felizes para esta casa. Sim, quando comprarem esta pública, qualquer proprietário endinheirado que faça depois ressoar por estas salas o som dos bailes e dos festins. A casa verá então e as alegres verá. E quem se lembrará dos velhos senhores dela, cujos descendentes talvez aceitem um lugar de convívio à mesa do novo proprietário. Porque vamos para uma época de fáceis condescendências. Berta calou-se baixando os olhos porque pressentia perigos na direção que levava à conversa. D. Luís tinha delicadeza para compreender a descrição de Berta e, mudando de tom, continuou. Mas perdoa-me, Berta. Estas ideias tristes da velhice não são para a tua idade. É uma crueldade da minha parte não guardar para mim estes pensamentos. Se eu pudesse desvanecê-los... O fidalgo limitou-se a fazer um gesto de negação. Neste momento, ouviu-se na escada um rumor de passos e de vozes que a ambos fez estremecer. — É teu pai, Berta? Perguntou D. Luís, erguendo-se e olhando em redor com inquietação. — Meu pai não está na terra. Há 3 dias que partiu e não o esperamos ainda hoje, respondeu Berta, sobressaltada também. Calaram-se como para melhor escutarem o rumor que parecia já mais próximo. Ouviu-se uma voz dizer — Vejamos, contudo, deste lado. A torre pode muito bem servir para Pombala. D. Luís estremeceu ao som daquela voz. Outra respondeu em tom mais baixo. Parece-me que entrevejo uma porta aberta. Devagar, devagar. Ânimo, Maurício. Olha se deixas perder as vantagens da tua bela posição. Maurício! Exclamaram ao mesmo tempo D. Luís e Berta e uma intensa palidez cobriu o rosto desta. D. Luís desviou para ela um olhar em que havia um fulgor de desconfiança. Ouviste? Berta fez um sinal afirmativo. Sabes o que significa isto? Não, respondeu Berta com firmeza, levantando a vista para o fidalgo que a observava. Na firmeza e limpidez daqueles meigos olhos, que não fugiam dos seus, ele conheceu a verdade da resposta. Não, juro-lhe que não, respondia Berta com energia. Bem, tornou o velho carregando o sobrolho e apertando a mão de Berta em sinal de proteção. Esperemos então. Os que subiam estavam já na proximidade da porta. D. Luís recuou alguns passos e ficou oculto pelo cortinado do leito da filha. Berta permaneceu imóvel com a mão apoiada à harpa. Depois de alguns instantes de demora, a porta moveu-se vagarosamente sobre os gonzos e no vão deixou aparecer a figura de Maurício e mais atrás, meio encoberto pelas sombras do corredor, os dois malignos semblantes dos manos do cruzeiro. Maurício trazia o olhar desvairado e certa desordem de feições denunciadoras da orgia com que os primos traiçoeiramente o tinham preparado para o escândalo que meditavam. Ao reparar em Berta, Maurício fitou-a com uma expressão de quase cínica ironia. Boas tardes, Berta, disse ele, curvando-se com um gesto de escárnio. Não sei se a minha presença interrompeu alguma doce meditação que esta luz amortecida da tarde lhe estivesse inspirando. Mas tão longe estava de esperar encontrá-la aqui. Berta tremia e baixava os olhos sem atinar o que dissesse. A consciência de que o fidalgo estava escutando Maurício não era o menor motivo para a sua confusão. Se se achasse só, encontraria coragem para o estar com o insulto. No olhar, nas palavras, no gesto de Maurício, percebera o desarranjo da razão em que ele estava. Temia, pois, mais por ele do que por si. Maurício prosseguiu. Julgávamos encontrar outra pessoa nesta velha casa abandonada, porque vimos um cavalo guardado furtivamente aí perto em uns pardieiros arruinados. Isto indicava a presença do cavaleiro. Saber-me-á dar notícias dele, Berta. Berta não respondeu. Então não fala. Parece perturbada. É inexplicável a sua confusão diante de mim, Berta. Conhecidos há tanto tempo, companheiros de infância. Não se lembra de que brincámos nesta sala, eu, minha irmã, Berta e Jorge? Um dos primos tossiu ao ouvir o último nome. Maurício voltou-se. Que é? Que reflexões vos despertou este nome? Parece que também Berta não o ouve de sangue frio. Berta tremia cada vez mais. Aqui há um mistério. Berta está dominada por alguma influência má. Desconheço-a. Dar-se-á como ao espírito se oculta de nós, três bons rapazes inofensivos que respeitam todas as entrevistas secretas, todas as doces afeições da alma e que só querem que se seja franco e leal com eles nas palavras e nas obras e se ponha de parte a falsa moralidade dos hipócritas. Depois, deixando o tom de sarcasmo, pelo da veemência bradou. Se alguém me ouve e ainda tem um resto de brio e de vergonha, que se não esconda, que apareça. É tempo de acabar a comédia. Apareça, ou eu prometo tentar a sua covardia, obrigando-o pela honra a acudir à mulher que furtivamente corteja, se a quiser livrar do galanteio que ela desdenhosamente rejeita. Estavam mal acabadas estas palavras e Dom Luís achava-se já em frente do filho, fitando-o em silêncio e com um olhar de severa e expressa interrogação. Maurício recuou, como se aquela aparição o ferisse em pleno peito. Os do cruzeiro envolveram-se a mais e mais nas sombras dos corredores. Seguiram-se alguns momentos de silêncio. Dom Luís foi o primeiro a interrompê-lo. Aqui estou, pronto para responder ao interrogatório do meu filho e desses senhores que se escondem. Por modéstia, na sombra do corredor. Interroguem! Meu pai, balbuciou Maurício baixando os olhos. Então deu nisto a bravata da atrevida provocação que me fez aparecer? E os senhores não serão mais ousados? Muito bem, se é a consciência que os abaixa ao lugar de réus, eu tomo o meu lugar de juiz. Que significa toda esta cena de orgia? Que infâmia, que vileza os fez subir estas escadas e empurrar aquela porta? Julguei perceber que se tratava de insultar uma senhora. Boa diversão para fidalgos. E voltando-se para Maurício, prosseguiu. Dantes, aqueles que traziam o nome que usas, baixavam cortesmente os olhos diante das damas e erguiam-nos para cruzar a vista de homem, quem quer que ele fosse, que procurasse a sua. Tu hoje desonras esse nome, fazendo o contrário. És insultante e provocador com a fraqueza e baixas a vista ignobilmente sob o peso da tua covardia. Envergonho-me de te ter como filho. Senhora! Basta! Não quero aumentar a minha vergonha, devassando o íntimo das tuas intenções vindo aqui, em companhia dos teus camaradas das devassas orgias. Berta bem vi. Quando, movida por um sentimento generoso, subiu os degraus destas escadas no intento de se entreter com a alma de Beatriz, que melhor que ninguém conheceu, confiava demais na boa fé dos outros, julgando-a pela sua. Devia lembrar-se de que nesta casa em ruínas, de onde voou para o céu aquele anjo, criaram-se os hóspedes das ruínas, os répteis e as víboras que se arrostam até aqui para aferirem com o insulto e com a calúnia. Aqui mesmo, neste lugar, devia ser sagrado para meus filhos, se a fatal influência que pesa sobre esta família não tivesse já apagado neles todos os instintos de dignidade e de nobreza. Deus, porém, trouxe-me aqui para protegê-la do insulto e espero que, apesar de trêmulo, ainda ao meu braço lhe servirá de seguro apoio. Talvez que a depravação nestes homens perdidos não tenha chegado ainda ao ponto de ousarem ameaçar-me. Uns restos de respeito filial lhe servirão de salvaguarda. E D. Luís, dando o braço a Berta, que maquinalmente lhe obedecia, saiu do aposento com a cabeça erguida e o gesto severo. Maurício e os primos do cruzeiro afastaram-se timidamente para os deixar passar. Maurício deixou-se cair uma cadeira e escondeu o rosto entre as mãos, exclamando: Eu sou um miserável! Os primos olharam-se com um gesto cómico de dois colegiais encontrados em flagrante delito de insubordinação. Fim do capítulo 23.